meu golzinho de puter. Irmão, vou fazer o meu golzinho de puter. Irmão, vou fazer o meu golzinho de puter. Irmão, vou fazer o meu golzinho de puter. Irmão, vou fazer o meu golzinho de puter. Toda coisa pra fora de casa me bloqueou, isso não é maneiro. Eu fui pegar meus documentos, ela trocou até a janela. Esse é o Bruninho que tá tocando. Fazer o meu golzinho de puteiro.